Ei, ei, psiu, vai começar a moqueca de Siri. Teste de voz. Alô, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Rádio Campeche. 98,3. Moqueca de Siri. Miss Tempestade não tem tempo. O cinza avança sobre o azul. Hieróglifos elétricos riscam o céu, escreva, Miss Tempestade, que esse dia branco é seu. Despenque sobre esse vazio, preencha o silêncio de Deus, preencha o silêncio de Deus. Escreva-me, tempestade, não contemporize a sua intensidade. Dói-me uma dor estranha e não há osso, músculo, nervo que me diga o seu nome, que me diga o seu nome, que me diga o seu nome. Dor assim eu carrego com calma, sem medalhas, gases, anestesias, alívio algum, alivia minha alma. Dor assim eu carrego com charme, doendo mais que a lâmina dos dias, doendo mais que a lâmina dos dias. Terá as dores levadas pelo tempo, nenhuma dor durando inteira, como as pedras duras um dia acordam. Como as pedras duras um dia acordam dunas. Moqueca de Siri agora traz Bia, água na boca. Escute a minha prece, o meu coração batendo que estremece. Vem que é pra não me deixar louca, que eu tô com água na boca. Te quero seguro, te sinto ansioso. Te quero maduro, te sinto dengoso. Vem que é pra não me deixar louca, que tengo água na boca. Escorregar teu navio devagar no leito do rio e vem no meu que é todo seu. Se solta agora e vamos-nos embora. Quero te saborear com muita calma. Pode se entregar sem medo, corpo e alma. Vem que é pra não me deixar louca, que tengo água na boca. Esta noite quero que você se deite, que a gente se enrole, role, se deleite. Mas se eu pareço muito louca, vem e me beija na boca. lecho del río y ven un meu que todo seu. Suéltese ahora y vámonos embora. Esta noche quiero que você se deite, que a gente se role, enrole, se deleite. Mas se pares com mucho louca, vem e me beça na boca. Tchá, tchá, tchá. Você está sintonizado na Rádio Campeche 98.3. Mucaca de Siri. Vamos de cumbia. Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo para ir a otros nidos, ay amor, si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sí. Estamos ouvindo com Ladélio Valdez e Tio Salerena, Me Quedo Contigo. E agora, Cúmbia Palestina, Orquestra Popular, Sambomba e Ticafi. Todos los días mata a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. Esta es la cumbia de Palestina, nadie muestra nada mientras asesinan. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad, libertad para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo Bismillah. Hermanos y hermanas, Salam, el ninja y Zambomba. Para todos os miçangueiros como eu e para embalar o mestrado da Rebeca também. Miçanga. O que é que a de Siri na Rádio Campo? Colar de miçanga. com as cores do mar de Itapuã. E agora, Mix Raça, com Silvério Pessoa. Moqueca de Siri. Na mistura do povo, eu vou. Cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo, eu vou. Cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Foi de primeira desolada na Caatinga que a história fez desenho na toca do boqueirão. No chão mineiro achado crânio de Luzia, no semblante brasileiro, sincretismo e imigração. Americano, carijó, tupini, quintibiriça, os caboclinhos e o cacique Raoni. Tupinambá, Iemanjá, Tamoio, Padre, Ansan, Xingu, Madeira, nossa terra era tupi. Na mistura do povo eu vou, cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na odisseia brasileira, Dom Henrique avançou os lusitanos pelo chão de Veracruz. No panorama de riqueza, Peru, Vaz, foi o poeta Pindorama, Terra Nova, Santa Cruz. Benin, Angola, Tombadilho, Tembenguela, Sudaneses, Novo Mundo, veio o povo da Guiné. Filhos do Congo, da Luanda, Mama, África, Senzala, Casa Grande, Babalori, Xaxé. Na mistura do povo eu vou, cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Na mistura do povo eu vou, cada um tem um pouco de cada cor. Dos navios negreiros, da força dos índios e das melodias do povo europeu. Meluco, sarara, mulato, negro, português, promiscuidade, cultura fez a nação. Caleidoscópio de cultura, resistência, burguesia, todo ritmo fez manipulação. Ciranda, coco, poesia, marizia, focha, maracatu e a coroa imperial. Todo esse povo tem DNA do mundo, um pouco de cada raça, etnia, autoral. Na mistura do tem, extenso, nas talvez. Viva Miscigenação. Agora Natália Matos, Manuel Cordeiro, Lua Namoradeira. Preste atenção nessa história. O Queca de Siri na Rádio Campestre. Rei Sol pegou grande veleiro, saiu pelo alto mar. Rei Sol pegou grande veleiro, saiu pelo alto mar. Ele foi se encontrar com a lua, que estava ali a esperar. Ele foi se encontrar com a lua, que estava ali a esperar. Lá do outro lado do mundo a lua vestiu sua fatia dourada. Mais carimbó aí, hein? Então agora a gente vai de chá de carimbó com Silvan Galvão. Desde chitinho eu escutava minha avó dizer que o santo remédio era dançar carimbó. E o melhor que esse remédio é de graça. Dança carimbó que passa, dança carimbó que passa. Pra olho gordo, mal olhado, bruxaria. Tem que dançar noite e dia, tem que dançar noite e dia. Se é dor de chifre, tu não vai beber cachaça. Dança carimbó que passa, dança carimbó que passa. Tome chá de carimbó, deô. Tome chá de carimbó, deô. Tome chá de carimbó, já dizia minha avó. Tome chá de carimbó, deô. Tome chá de carimbó, deô. Tome chá de carimbó, já dizia minha avó. Eu escutava minha avó dizer que o santo remédio era dançar carimbó. E o melhor é de graça. Dança carimbó que passa, dança carimbó que passa. Pra olho gordo, mal olhado, bruxaria. Tem que dançar noite e dia, tem que dançar noite e dia. Se é dor de chifre, tu não vai beber cachaça. Dança carimbó que passa, dança carimbó que passa. Tome um chá de carimbó, já dizia minha avó. Não é que não dê, é que não dá. Não dá pra parar de dançar, não dá pra parar de dançar. Tome um chá de carimbó, eu. Tome um chá de carimbó, eu. Tome chá de carimbó, já dizia minha avó. Tome chá de carimbó, eu. Tome chá de carimbó, eu. Tome chá de carimbó, já dizia minha avó. Lado A do Moqueca de Siri de hoje. Começamos com Miss Tempestade, com a Patrícia Bastos. Depois a gente ouviu Bia com Água na Boca. Ladélio Valdez e Tilsa Llerena. Me quedo contigo. Ouvimos Cumbia Palestina, com a Orquestra Popular Sambomba e Ticaf. Miçanga, com esses dois músicos, essas duplas inusitadas, Baiana System e Antônio Carlos e Jocafe. Silvério Passos, com Mix Raça. Lua Namoradeira, com Natália Matos. E Chá de Carimbó, com Silvan Galvão. Dança carimbó que passa. E agora a gente ao fundo está ouvindo o que mesmo? Rei Solano, com o mestre Solano e Sebastião Tapajós. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campestre toda quinta-feira a partir das 8 da noite. Também aos domingos a partir das 11 da manhã. Se liga, depois fica tudo arquivado no archive.org, os podcasts com as captações ao vivo. Moqueca de Siri é apresentado desde 2019 por mim, Gê Muniz, e pelo Conrad Rose. Ele já apresenta desde 2006. Mas eu entrei aqui de gaiata no navio. Quer trocar uma figurinha nas redes sociais? Arroba Moqueca Siri. Moqueca com U, que é mais gostoso. Vamos começar o lado B do programa com uma música muito bonita, que eu gosto muito, interpretada pelo Casuarina, só que eu não vou falar o nome do autor, porque eu acho ele bem equivocado politicamente, então quem quiser vai no Google, mas eu não vou falar o nome desse coxinha. É Súplica Cearense o nome da música. Só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi pra chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoa. E eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer uma oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe um pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Agora Retalhos com Alcione. A ginga da porta estandarte, o pingo de pingar pro santo, o homem que morre de infarte, a reza que quebra o quebranto, o grito de gol na garganta. Falta de fome na janta, o gesto agressivo da mão. De palhaço sem graça, num circo que já desabou. moça que corre de carro e tenta sonhar colorido. O triste retrato da morte estampa o jornal O Dia ao lado do riso da sorte de quem ganhou na loteria. Viva Marrom! Agora Tono com samba do Blackberry. Se você tem 20 anos, Blackberry é aquela coisa que não deixavam você mexer. De manhã, quando ainda penso em acordar, ela já está a dedilhar, mexendo feliz no seu novo brinquedo. Eu não vou nem me comparar, não tenho como disputar, pois não mando e-mail, só mando desejo. Essa é minha situação, quero sua atenção e já fiz, imagino até onde eu podia. Penso até em desistir, o que eu posso fazer é ir, não posso o tamanho, a tecnologia. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. De manhã, quando ainda penso em acordar, ela já está a dedilhar, mexendo feliz no seu novo brinquedo. Não vou nem me comparar, não tenho como disputar, pois não mando e-mail, eu só mando desejo. Essa é minha situação, quero sua atenção e já fiz, imagino até onde eu podia. Penso até em desistir, o que eu posso fazer é ir, não posso o tamanho, a tecnologia. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Ela me trocara por um Blackberry. Paixão de carnaval, nem lágrima rolou na dispersão. Você não superou o baixo astral. Me lembro que era ano de eleição. Falou que meu amor não tem decoro, é um tal de marxismo cultural. Saiu confabulando que partiu seu coração. Sou inimigo da nação, não votei nele não. Pediu soberania nacional.

homem aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. E agora Raga Repente com o DJ Raiz e Luar do Conselheiro e Russo Passapusso. Rosa nas alturas, Antônio Conselheiro, pé de zumbuzeiro. Corda do mulata na mata tem macambeira, tem macambeira. Corda do mulata na mata tem cascavel, tem cascavel. Corda do mulata na mata tem macambeira, tem macambeira. Corda do mulata na mata tem cascavel, tem cascavel. Vocês provocaram falar em raga repente, mexeram com minha gente. Agora aguente que é quente, raga no espaço, com a força do cangaço. Eu não me acho, mas acho não tem mistério. É cantador pedindo estéreo. Seja peleja de aboiador, seja vaqueiro cantador, seja livre pensador. Canto recanto de Lampião, o cangaço no sertão, terra de revolução. Então, mexe remexe sempre com a mente ciente que o presidente da gente não representa. Nem nos atança com a gente pra frente, o raga repente. Garanto o povo não mente, pois somente quem não sente, pois somente quem não sente. Zambia, macumba, zarabia, zabumba, anjo, querubim, meu senhor do bofim. Zanas, altura, Antônio, conselheiro, pé de zumbuzeiro, sanfona, tocou. Cana, canina, caiana, montana, campana, boteiro, brotou. Rasta, sandália, sumiço do sol, céu azul, flor de mandacaru. Cuida do mulata na mata, tem macambeira, tem macambeira. Cuida do mulata na mata, tem cascavel, tem cascavel. Cuida do mulata na mata, tem macambeira, tem macambeira. Cuida do mulata na mata, tem cascavel, tem cascavel. Reproduz e não precisa, maltratado. Caruru, alva tapada, pomba gira, o calcará. Me seduz pra brincadeira, começar, bebo na beira do bar, banho na beira do mar. E vixe, deu luz, chama a parteira pra trampar na mamadeira, pra mamar leite de cabra, cobrar. Verifica o pote que o mote se apresentou. Caçutinga, caçurro, piega de sambador. Chama os vaqueiros, chama os compadre guerreiro. Raga repente é certeiro. E me lembrou Juazeiro, me lembrou Juazeiro, lembrou. Juazeiro, meu rio não secou, da zabumba baby balançou. Juazeiro, meu rio não secou, da zabumba baby balançou. Juazeiro, meu rio não secou, da zabumba baby balançou. Lembrou, lembrou, lembrou. Queca de Siri, na Rádio Campeche. Letícia Tui, cabeça feita. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou-me embora. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou-me embora. Eu sou um sambista nato, não aprendi na escola. Conheço um bom violeiro pela puxada da viola. Ê, viola. Eu já disse pra você, mano, A gente ouviu com Vando na Baixa do Sapateiro. É, no começo dos anos 70 até o meio dos anos 70, o Vando gravou alguns discaços de samba rock. Antes de se apegar nas calcinhas. E no fundo vamos ouvir um instrumental, guitarreira forrosada, forró Red Light, no inglês, Copacabana. Lado B do Muqueca de Siri, Súplica Cearense com Casuarina, Retalhos, Alcione, Tono, Samba do Blackberry, Ano de Eleição com Gabriel Cavalcante, Grande Poder com Mari Fulozinha, Raga Repente com DJ Raiz, Luar do Conselheiro e Russo Passapulso, Cabeça Feita, com Letícia Tui, de volta ao programa depois de muito tempo. Na Baixa do Sapateiro, com o Rei das Calcinhas, Vando. Guitarreira Forrosada, com Forró Red Light. E Ainda Dá Pra Dar, no fundo, com Anitta Garibaldi e Formiga Dub. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, trabalho, sorte, direitos humanos, sorrisos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. É sempre uma delícia fazer esse programa. É, eu e o Siri, a gente faz essa seleção. A gente se diverte. E hoje esse programa tá muito lindo. Música brasileira na veia. Domingo estamos de volta, 11 da manhã. Valeu. Até mais. Até mais. Um beijo e até domingo, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Programa de Iemanjá. Olha, acabou a Muqueca de Siri agora. Até domingo, gente.